Carneco, táxi autorizado via pátio 3, pátio principal, Índia. Ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 011. Tá 38 Pavião, no avião de identificação, desça 4.000, país vigilância, chegada bom, que ajuste no 09. Localizador, tá 3520. Complete LS, chame a torre em 11895, bom pouso. 11895, tá 3520. Torre Salvador, TA 3520, aproximação final, pista na 0, trem baixo, checado. TA 3520, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 1 agora. No 0 no 1, aguarda para a porta, TA 3520. Charlie Eco, decolado aos 41, controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, 119.35. TAM 3520, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 80 graus, 5 nós. Cruzeiro pouso no 0, tá 3520. Victor Charlie Echo, bom dia, contato radar, suba 090, saída lotar. 090, lotar. 38919, desça 2000 pés, via Bonf, autorizada final de IRS X-Way. O ajuste agora 1011, corrija o ajuste e reporte estabilizado o localizador. 2000 via Bonf, 1011 vai reportar estabilizado. Tá 3891 no complete, chame a torre 1895, bom voo. Bom dia, 3891, obrigado. Bom dia, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 zero graus, meia dúzia nós. Pouso autorizado, não, no zero, 389. Sim, Pátio Estrelado, estão 32, estão vindo? Afirmo. Senta. São 3891, número solo 57, libera via Fox, Tatiana, me escuta via Alfa Juliette, portão 02. Via Alfa Juliette pro 02 do 3891. Alexandre Eco. Ok, mantenha 090, chame o centro Recife, 126.85, alterna 133.65, bom voo, Vitor Tchadec. Salvador, boa noite, tá 3520, tá ciente da Charlie, no portão 0612. Então 3520, pronto, qual é a Aracaju 190? Afirmativo, haveria possibilidade de coordenação do 170? Só está de coordenação. Trato. Já tenho aprovado 370 para Aracaju, informação em curso de Charlie, pronto, copa, Charlie. Seria 170? Afirmo, o senhor solicitou 17? Afirmativo. Gente, já tenho aprovado 17, pronto, copa. Afirmativo. 3520, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 170, percola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca. Vou até a posição Jamo, após Aracaju. Controle operem 119.35. Aciona 553, correção. O transponder 5033. 5033. Afirmativo, está autorizado Aracaju, nível 170. Decolando da 10, com curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Com controle 71935, transponder 5033, outra 3520. Fechamento correto com 3520, no portão 62, chame quando pronto para o pushback acionamento. Chamará, direto. Do portão 9, Charlie com a reta, Guarulhos tem 360 aprovado, já pronto, pode deixar. 9073 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, em Bridge intercepta a Perzulu 16 e segue conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 119.35, transponder 5040, gol 9073. Correção 5040, protegimento correto, gol 9073, portão 9, chame quando pronto para o pushback acionamento. estacionamento Gol 973, chame pronto pro táxi. Alô, Salvador, tá 3520, solicita partida na posição. Chame quando pronto para o pushback, tá 3520. Chamará pronto, tá 3520. Tá 3520 para o push estacionamento no 06. Outro. Portão meia dúzia autorizado, o pushback chama pronto pro táxi. Chamara para o táxi, eu falei, 520. O voo 9063 como programa de push. 3520 para o táxi com Mono 0 Mono a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Recife. 01 no 2 horas Recife copiado, TAM 3520, táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 1, no ponto de espera chame torre na frequência 1118 decimal 95, TAM 3520, tem um bom voo. Afirmativo, está autorizado via pátio Índia no ponto de espera 1119 decimal 95 com 1019, TAM 3520, obrigado, boa noite. 1895, 1895, senhor, bom voo. 1895, obrigado. Para o táxi, gol 9073, bom, 57 a bordo, autonomia de 4 horas e 2 minutos, alternando Galeão. Galeão, 4 horas e 2 minutos, por gentileza confirme 057 a bordo. 157. 157, copiado. Gol 9073, táxi aprovado via pátio em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0111. No ponto de espera, chame torre, frequência 1895, 9063, bom voo. Autoridade Pátio Índia, na espera da neve, chama na 58, bom dia, ó. Dá sua mão, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, 3520, ponto de espera, canteira 1-0, pronto. TAM 3520, autorizada, minha área de colapso, 1-0, vento 1-0 graus, meia dúzia nós. Minha área de colapso, 3520, decolando aos 29, controle 1119, decimal 35, bom voo. 1119, 35, até 3520, bom dia, bom trabalho. Bom, 9073, bom dia, autorizada a minha área de colapso, estão no zero, vento 1100 graus, 5 nós. Ali, decólogo, 9073. 9073, decolador 32, controle 199, decimal 35, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa noite. É o voo 9073. 9073, boa noite, contato radar Tubal 360, saída da EL. 360 da EL. Mano, pouso 0601, só pra conseguir. Tá 3520, chame Recife em 126, 85, boa noite. 1265, boa.